vejo como se fosse tesouros cheios, pedras preciosas, cheios, e elas são despejadas, mas é como se tivesse uma barreira, como se tivesse uma chapa, e ela não deixa que caia aqui. Existe algo dos céus a ser liberado, meu irmão. Mas existem impedimentos, xeramanaba, suriemanai. Existem resistências, existem fortalezas na sua mente. Existem oposições do mal, é uma guerra, isso é real, isso existe. Oh! E o nosso problema é que nós somos apáticos diante disso, a gente fala, cara, existe um impedimento, eu não sei o que fazer mais. Eu tentei tudo o que eu podia, Senhor. Cara, e a gente não tem liberdade. E a gente não luta com verdade. Cara, porque se você luta, você consegue. Oh! O Deus de paz, ele esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Ei! Cara, a palavra fala pra gente que um anjo prendeu a Satanás. Um anjo prendeu a Satanás. Ei! Eu não preciso lutar com ele nem você. Já é nosso, já era. Se nós nos movemos em Deus, nada pode reter aquilo que o Espírito Santo quer liberar. Nós não podemos ser uma igreja apática. Seus inimigos, a palavra de Deus é destrua-os. Cara, então a Ana, quando ela dança, ela tá, tá batendo com os caras. Então, se a Assunção é um som do riso, quem que tava rindo aqui? É a Vitória, né? Vitória. Racha o bico aí, Vitória, no culto. Isso é Deus se movendo. Se mova na unção que Deus te dá, cara. Tem toda a liberdade aqui, a gente tá na casa. Mas eu quero que você não se desconecte, cara. É uma batalha, é todo culto, gente. É uma batalha. Na verdade, todos os dias, o tempo inteiro você está no meio de uma luta, você está no meio de uma batalha. Só que imagina um momento especial. Cara, o culto ele acontece o tempo todo. Mas quando a gente está aqui na igreja, juntos, quando nós estamos reunidos, existe algo especial na união do corpo de Cristo. Deus fala que nesse lugar, no Salmo 133, fala sobre a união dos irmãos. E fala que nesse lugar, onde os irmãos estão reunidos, o Senhor ordena a bênção e a vida para todos sempre. Cara, Deus libera a eternidade. Muito doido isso. Deus libera a eternidade quando a gente está junto. Então, cara, aqui é diferente, é um momento diferente do seu culto. Essa reunião é um tempo diferente. Então existe um liberar diferente. E, cara, você acha que qualquer pessoa, qualquer cara que for contra você, não pessoas como humanas, né? Eu digo, as potestades, os principados, cara, você acha que eles estão felizes com isso? Cara, eles estão lutando contra você, eles estão tentando te distrair, eles estão tentando roubar a sua atenção. E nesse momento aí que você está pensando, cara, Samuel, vou falar muito, pô, Samuel, acredito ele mais uma vez, caramba, esse cara prega mal, é só olhar o diabo te roubando. Não que eu pregue bem, cara, sou o pior pregador do mundo, cara, mas... Mas, cara, ainda assim Deus tem misericórdia da gente, né? Então, cara, fica conectado aí. E eu queria pedir, gente, eu sei que você falou assim, cara, isso é muito chato. Eu falo assim, cara, é chato quando alguém pede pra te mudar de lugar. Porque eu sentei nesse lugar porque eu queria sentar. Mas eu queria chamar vocês pra sentar na frente. Vou falar, mesmo que você falou assim, meu, é chato pedir. Gente, eu vou falar, é muito estranho assim eu estar aqui, tipo assim, eu nem vejo o rosto de vocês. né? E não só isso, cara, junta aqui o negócio, pegar mais fogo, é melhor. Se vocês puderem vir pra frente, venha mesmo assim. Porque eu sei que vocês podem, se vocês quiserem vir, venha, vocês entenderem isso. E você tem que entender que isso é um princípio. Parece bobeira. Eu tava falando isso aqui ontem no coração novo. Tava falando, posso falar que foi com você, né, Vicky? Já falei? A 26 horas eu falei, cara, às vezes a gente não entende que tudo é espiritual, cara. Você acredita que até o lugar que você senta é espiritual? Você falou, sinceramente. Cara, tudo é espírito. E às vezes, cara, você começa a cada vez sentando mais atrás, cada vez sentando mais atrás, cada um dia você vai estar lá na calçada. Um dia você nem vai vir na igreja, tão atrás você está sentando, você vai sentar na sua casa. E aí pensa, cara, isso não tem nada a ver. Mas, meu, começa a entender que tudo existe um princípio espiritual. Cara, são... que faz você ficar se afastando de pessoas, que faz você não querer ficar perto. Cara, eu por mim, cara, tinha que ter uma cadeira aqui pra eu sentar aqui dentro do altar, mano. Queria sentar em cima, né? Pô, eu tava lá no judição semana passada, eu não via a hora de ficar lá na frente, meu. E eu ficava assim, com uma coceira. E ia começar o culto, eu, meu, começa o culto logo, eu quero ficar lá na frente, né? Que ficava ali, ficavam os pastores, né? Os pastores falei, bom, porque na hora que começa a adoração, você se infiltra lá e já era, ninguém vai te expulsar, né? Então eu ficava esperando. Aí teve uma hora que eu falei assim, não, aqui é os pastores, a minha galera, não, eu nem conhecia a minha. Eu falei assim, não, esse aqui é o Samuel, ele gosta de ficar aqui na frente, deixa ele. Falou, beleza, Deus. Do céu, vou ficar aqui na frente agora. E assim, cara, fica na frente, sente mesmo os primeiros lugares, cara, deixa isso te incendiar. Vai se aproximando mesmo de Deus. Amém, gente? Amém. Glória a Deus, que prazer estar aqui com vocês, que bênção, né? Quero agradecer, irmão, mano. Deus, esse louvor que você misturou hoje, hein, cara? Esse cimento aí. O guia todo sai na hora. É tipo padaria. Isso aí do reino de Deus, que é justiça, paz e alegria, cara. Isso aí é do céu, amo isso, cara. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Joel, no capítulo 2. Quero pedir um favor pra você, meu irmão. Queria que você orasse por mim. Assim, nossa, só o que o pastor falou. Cara, existe um princípio por trás. Só o que o pastor fez esse final de semana. Cara, eu entendi uma coisa esses dias. Que a gente chega na igreja, a gente tem uma expectativa. Cara, eu queria que você orasse com toda a expectativa que você tem, não em cima de mim, mas em cima daquilo que Deus vai fazer em cima desse culto. Cara, eu quero que você despeje essa expectativa sobre mim. Toda a glória que está dentro de você, toda a vida, toda a unção que você tem, cara. Joga ela em cima de mim. Olha pela minha vida aí, em nome de Jesus. Levanta um clamor por mim aí, gente. Em nome de Jesus. Se quiser pôr a sua mão, pode pôr, né? Pode pôr, se quer pôr a mão, pode pôr. Em nome de Jesus, ora por mim agora aí. Espírito Santo. Se mova nesse lugar, Pai. Rei, faz aquilo que o Senhor quer aqui, Deus. Rei, Rabashure Balamanas. Oh, libera os céus aqui, Senhor. Libera os céus. Libera coisas poderosas. Oh, revelações, o entendimento daquilo que o Senhor tem, daquele que o Senhor é, Pai. Oh, oh, Xarabadabasurie Manai, Requedebalabasora Manai. Que sejam céus na terra, que sejam céus na terra. Olha só, gente, Joel, capítulo 2, vou ler o versículo 28, 29, 32, tá, 28, 29, a gente falou 32, fala assim, o Senhor diz ao seu povo, e depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os velhos sonharão, os moços terão visões, até sobre os escravos e as escravas, eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, todo aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo, pois o Senhor prometeu que todos os que não tiverem sido destruídos estarão no monte Sião em Jerusalém. Aqueles que o Senhor escolheu serão salvos. Aleluia! Glória a Deus! Cara, esse aqui, vou falar, gente, tem uma coisa que está queimando no meu coração esse dia, cara. Eu, depois que eu estava desviado daí no começo do ano, depois que eu aceitei Jesus de novo, Ah, verdade, né, cara? Verdade, seja dita. Tô desviado mesmo, tava fora do caminho. E cara, desde o dia que voltou, eu lembro que um dia eu tava indo trabalhar. E, cara, essa ideia de ir pro alento, assim, sempre foi algo muito forte, né? Eu cresci na igreja pentecostal. Eu lembro que lá, aqui é no último domingo, lá no primeiro domingo do mês é a Santa Ceia. E toda a Santa Ceia, no domingo de manhã, a gente fazia lá na sede. Então era de uma filial, de uma congregação, e de manhã a gente era na sede. Cara, toda a Santa Ceia, o pastor do clero pregava sobre avivamento e a vinda do Senhor. Toda a Santa Ceia, cara, isso era muito louco, cara. Na época eu pensei, nossa, que chato, mano, só prega isso. Mas hoje eu entendo, cara, esse tem que ser um anseio do crente, cara. Você tem que sonhar com a vinda do Senhor, você tem que sonhar com o céu na terra. Você tem que sonhar, cara, com pessoas cheias do Espírito Santo. Então foi sempre algo muito presente. Cara, eu era pentecostal, eu era do Reteté, cara. E ainda sou. Gosto muito. Inclusive, gosto muito de fora. Ô! Ei! Né, Plinão? Solta uma aí, vai, Plinão, uma rajada aí, vai. Libera aí essa rajada aí que tá dentro de você. Libera, a verdade é que você... Rapaz, né? Glória! É isso. Caramba, é isso, irmão. É isso. É assim que a gente tem que ser, cara. E posso falar? Eu descobri uma coisa esses dias, cara. Que Deus se move através de mim quando eu grito. Que eu libero coisas que estão dentro de mim, coisas que Deus compartilha comigo, eu libero quando eu grito. Então, se Deus der um grito na sua orelha, cara, fique em paz. Eu tô liberando coisas do céu pra você. E é assim, cara. A minha identidade é essa. Eu vou me mover nela. Né? E um dia, legal, aí eu voltei pra Jesus. Tava lá, fui num culto, cara. Deus armou uma armadilha pra mim. Deus armou uma armadilha, eu já sabia. Quando eu entrei, eu falei, eu sabia. Cara, Deus vai me pegar aqui. Cara, eu tava com os pastores e encontrar o pastor Judá Bertelli na igreja do pastor Denis. Cara, que é a maior arapuca que essa. Isso não é uma armadilha do céu pra você, cara. O pastor ministro com a pastora Flávia na igreja, o pastor Denis numa ministração de Judá Bertelli. Cara, certeza, armadilha. E aí Deus foi lá e me fisgou e tal. E eu tava trabalhando. E um dia eu tava ouvindo uma canção. Aí eu tava trabalhando em dois lugares, ó. Olha como as coisas mudam, né? Tava em dois, eu não tenho nem. Eu tava saindo da Herbalife indo pra NET e eu tava ouvindo uma música, e essa música começava a falar assim, que os céus fechados, eles se abrem, o reino de Deus se move aqui. Em ti está a nossa esperança, grande Deus. Eu ouvindo, cara. E eu comecei a orar, cara. Eu comecei a orar. E pra mim a ideia que me aumenta era uma coisa assim, cara, nós plantamos uma semente aqui hoje. E, cara, os meus filhos, assim, tipo, o Carlinhos vai começar a ver, talvez o filho do Carlinhos. E eu sempre falo assim, Senhor, não tem problema. Porque isso faz parte da vida, da nossa vida. A gente tá deixando uma herança, a gente está deixando um legado para aqueles que vão vir depois da gente. Quando a gente vê o chamado de Jeremias, ele fala sobre nós arrancarmos, derribarmos, destruirmos e depois nós plantarmos e edificarmos. E cara, às vezes na nossa vida a gente vai plantar, arrancar e destruir, e os nossos filhos, eles vão plantar e edificar na terra que a gente prepara para eles. Foi assim com Saul, ou com Saul não, desculpa, com Davi. Davi, ele preparou tudo, mas quem construiu o templo foi o filho dele. Cara, Saul, ele deu uma chave para Davi. Davi deu uma chave para Salomão, desculpa. Davi e Salomão, esquece Salomão. Né? Davi deu uma chave. Davi deu a chave da adoração para Salomão. E Salomão, ele andava na chave de Davi. Para falar que Salomão, ele edificou 1000 altares para o Senhor. Cara, com quem você acha que Salomão aprendeu essa? Com o pai dele. Então, às vezes, o pai, ele vai arrancar, destruir, mas o filho é que vai plantar e edificar. Então, para mim, era uma coisa tão longe. E naquele dia eu entendi, falei, cara, o avivamento é agora. É tipo agora, assim, tipo hoje. O avivamento é tipo 2016. Não é tipo, ah, cara, quando virar o ano vai virar a chave. Cara, Deus, cara, eu quero fazer coisas agora. E aquele dia eu fiquei doidão, irmão. Fiquei doidão. E eu não consegui trabalhar, cara. E tem a praça ali da Vila Sabrina, cara. Eu fui naquela praça lá e fiquei orando. Senhor, as pessoas que vêm nessa praça, eu estava no chão e chorava. Tava muito chapado, cara. Aí eu mandei uma mensagem pro Gui, pra Sara, não lembro. Falei, meu, eu vou na sua casa agora, porque eu tô aqui na rua, cara. E Deus tá comigo, eu vou levar ele aí na sua casa. Eu tava muito louco. Aí acho que foi a Sara que falou, Zé, Samuel tá esquisito, tá mandando umas mensagens estranhas. Mas não deu uma semana, esse cara xaropou na casa dele. Vocês ficam rindo, esse cara fica chapando, um dia Deus te pega, viu? O Lê ficava rindo. Um dia Deus pegou ele lá na verdade vida. E o Lê, quando Deus pega ele, ele fica doce. Tá vendo? Deus muda. Que o Lê é outro, né? Então quando Deus pega ele, ele fica. Nossa, que verdade. Verdade, ela não vai me deixar mentir. Né? Porque ele não tá aqui que eu tô falando. Inclusive, eu olhei e falei, Lê, não tá ali, ó. Né? É o meu. Não, nossa. O cabelo é igual, né? E a barba. A barba também. E cara, eu comecei a entender que essas coisas para agora. Então eu entendi que esse dia, que os jovens, eles teriam visões, que os velhos teriam sonhos, que até sobre os escravos, eles falam assim, cara, imagina assim, um derramamento tão grande que até para quem não é. Cara, quando Deus ele começa a derramar o Espírito dele, até para quem não é, vai pegando todo mundo, cara. Né? Eu estava ouvindo uma pregação esses dias do Bill Johnson, ele falava assim, eu li e falei, cara, olha que incrível isso. Ele falou, cara, existe uma bênção quando existem pessoas juntas. Ele fala assim, então tem um determinado momento que o espírito de profecia de Moisés, ele é compartilhado com todas as pessoas e todos começaram a profetizar. Até quem não era profeta profetizava. Aí, e Moisés, ele tinha congregado as pessoas numa tendas, e até quem não estava na tenda começou a profetizar, cara. Muito doido isso, né? É a mesma coisa. Cara, nós lutamos por esse dia, nós sonhamos por esse dia. E sempre que eu oro, eu tento orar esse capítulo, porque eu falo, cara, eu creio que esse dia vai chegar. E eu sei que eu nasci para, de alguma forma, promover esse dia. Não que eu vou ser a chave do avivamento no mundo. Os ministérios falam canções sobre mim, vai ser livros. Não é isso que eu estou falando. Mas eu sei que eu faço parte desse momento da igreja. É a igreja que faz esse momento. Todos nós vamos fazer parte disso, né? É legal porque eu estava vendo uma pregação do Subirá e ele falava, eu sempre falo de muitas pregações, porque a gente vai ouvindo, né? Ele sabe mais do que eu, tem que ouvir com eles. E ele falava sobre a ideia da última chuva e da primeira chuva, né? E ele fala assim, cara, e isso fala de dois avivamentos. Então, o primeiro avivamento, esse avivamento aconteceu lá em Atos, e cara, existe um outro avivamento que está para vir. E ele fala, cara, sempre as últimas chuvas eram mais intensas do que as primeiras. Eu falei, cara, olha o que Deus está prometendo pra gente. Cara, isso é muito doido. Gente, se a gente não tiver isso na nossa cabeça, essa meta, esse ideal, fica muito complicada a nossa ideia de igreja. Por que eu digo isso? Porque, cara, nós temos igreja, é comunhão, é relacionamento, sim. É nós buscarmos uma vida com Deus no dia a dia, sim. Só que, cara, tudo tem que ter um propósito, tudo tem que te levar a um destino, tudo tem que te levar a um lugar. Cara, eu quero falar pra você que se você pensa assim, cara, é legal, eu vou pra igreja, tenho minha comunhão com Deus e fico bem. Imagina, cara, que Deus tem muita coisa pra você e você se contenta com pouco. Imagina que Deus tem um caminhão de coisas pra você. Não, Deus, só isso aqui tá bom. Só quero ficar bem. Cara, é muito pouco. Você tá perdendo tudo aquilo que Deus tem pra você. Deus tem coisas grandes pra fazer aqui. E Ele escolheu a gente. Ele nos guardou pra esse tempo. Ele guardou pra essa geração. Olha que privilégio. Tantos caras de Deus que passaram nesse mundo. Eu estava falando com a Pamela do meu avô. Cara, não acredito, eu vou viver uma coisa que o meu avô não viveu. Cara, eu não sou digno de colocar o chapéu na cabeça do meu avô, cara. Meu avô foi um dos caras mais de Deus que eu já vi nessa vida. Ele morreu, né? Cara, não era digno de colocar o chapéu na cabeça dele. E eu vi ele, não. Mas ele arrancou, ele derrubou. E eu estou plantando, eu estou edificando. Amém, glória a Deus. Só que o mais interessante desse texto, e um dia eu estava orando a palavra, e eu estava orando esse texto, e eu li que o começo desse texto fala assim, e depois destas coisas. Falei, cara, então quer dizer que até esse dia chegar, alguma coisa tem que acontecer antes. Gente, tudo que está na Bíblia, nada é à toa. Então depois desse dia, eu falei, cara, eu nunca pensei. Tem alguma coisa para acontecer antes disso. Eu comecei a ler, né? E eu comecei a viajar, meu irmão. Às vezes você começa a viajar, você fala assim, nossa, Deus está me dando uma revelação. Aí você começa a ficar pensando, você começa a viajar, você começa a ir para um monte de texto. E eu falei, mano, que nada a ver isso, cara. Isso aqui tá tudo errado. Aí eu falei, mano, vou só anotar para as minhas anotações, fica para edificação pessoal isso aqui. Nunca vou contar para ninguém essa bobagem que eu pensei. E aí, uma vez, acho que foi o Judson, ele estava ministrando. É, o Judson falou assim, cara, às vezes você vai ler um versículo, lá com ele, assim, e aí você vai pensar que isso não tem nada a ver. E Deus vai pegar um profeta, e esse cara vai falar a mesma coisa em cima desse mesmo versículo, só para Deus mostrar que é ele que está te falando isso. E aí eu fui ver uma pregação do Luciano Subirá, e o tema da pregação era, E depois de todas essas coisas, uma releitura sobre Joel capítulo 2. Falei, opa, mano, tem alguma coisa aqui. Eu comecei a ouvir o que ele falou e ele falou, nossa, top. Então eu começo a entender que o Espírito Santo, ele quer fazer algumas coisas que precisa preparar esse tempo. Se você ler do versículo 23 a 27 desse mesmo capítulo 2 de Joel, eu vou ler aqui para ficar mais rápido, se quiser só anotar. Fala assim: alegre-se, moradores de Jerusalém, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, fiz grandes coisas. Ele deu chuvas no tempo certo, as outonias da primavera, as primeiras e as últimas chuvas, né? Muita chuva, como no passado. A colheita de trigo será boa, haverá muito vinho, muita gente. Devolverei tudo o que vocês perderam quando eu mandei as enormes nuvens de gafanhotos, que como exércitos destruíram suas colheitas. Vocês terão comida até não querer mais, e louvarão o Senhor, seu Deus, que derramou tantas bênçãos. E o meu povo nunca mais será humilhado. Vocês ficarão sabendo que eu estou com vocês. Saberão que eu, o Senhor, sou o seu Deus e que não há nenhum outro Deus. E o meu povo nunca mais será humilhado. Cara, olha que doido. Eu fiquei lendo. Deus, então quer dizer que antes de vir, todo esse tempo, vai acontecer todas essas bênçãos. O que acontece antes do avivamento é isso aqui. Porque se você olhar no começo desse capítulo, cara, é só desgraça. Eles começam assim, Senhor, e começou a vir gafanhotos. Uma nuvem de gafanhotos veio destruir tudo que a gente tinha. E eles eram iguais cavalos. Era igual um exército de cavalos, eles pulavam os muros e destruíam tudo. E o Senhor fala assim, cara, eu vou um dia restaurar tudo isso, tudo aquilo que o gafanhoto fez. Cara, o gafanhoto que veio do sul, eu vou destruir no Mar Morto. O que veio do norte, eu vou mandar para o Mar Mediterrâneo. Ele mata todos os gafanhotos, se puder. Ele fala de todos os gafanhotos, todas as mortes possíveis. Morre queimado, morre afogado. Nunca vi gafanhoto morrer afogado, mas vai morrer afogado. Jesus fala aqui. Então, existe um tempo assim que, de paz. Eu falei, cara, é muito doido. Porque eu sempre penso assim, cara, vai estar no mó caos e daqui a pouco vai vir um avivamento e vai destruir o caos. Ele fala assim, não, o avivamento vai vir depois que todas as coisas estiverem restauradas. Cara, a gente precisa entender que antes de vir o dia do Senhor, e quando eu vou adicionar, eu estou falando de arrebatamento, estou falando tipo assim, de manifestação, de um poder de Deus tomando conta da terra, cara, a gente vê um nível de glória. Assim que, cara, as pessoas vão se arrepender de seus pecados, vão chorar na rua. O cara vai parar o carro no acostamento, né? Porque não pode parar no meio do trânsito, não tem batida. Ele põe no acostamento e ele vai se jogar assim, ó. E vai ficar chorando e falando, Deus, eu só quero você. Que as pessoas, cara, vão largar todas as coisas só para querer Deus. Fala, meu, que céu isso. E Deus fala assim, cara, antes disso acontecer, primeiro eu preciso sarar essa terra. Primeiro eu preciso restaurar. Não é isso que vai sarar. Isso vai vir depois que eu sarar. Eu falo, cara, primeiro eu vou estabelecer todas as coisas. Primeiro eu preciso estabelecer a minha justiça. E essa é a grande ideia dessa pregação de hoje. A gente entender a justiça de Deus. E para a gente poder entender quando eu falo da justiça de Deus, que a gente pensa, o que é a justiça de Deus? Cara, é você pegar o cara que é corrupto e pôr o cara corrupto na cadeia. Você pensa que a justiça de Deus é assim, cara, aquele cara está pecando contra Deus, então ele vai sofrer as consequências do pecado dele. Ele não vai passar impune. Isso é a justiça de Deus. Cara, isso não é justiça, isso é juízo. Justiça é o governo de Deus. Justiça é a vontade de Deus. Então quando ele fala, Senhor, eu quero a tua justiça, Senhor, eu quero aquilo que é certo. Justiça é o certo. Justiça não é a execução de uma lei. Justiça é a própria lei. Justiça fala assim, cara, isso aqui é bom. A justiça de Deus fala, cara, isso aqui é o plano de Deus para você. Cara, esse aqui é o plano de Deus para a humanidade. Cara, isso aqui é bom, perfeito e agradável ao Senhor. Isso é a justiça. Se você quiser, quando você ler a Bíblia, você pode trocar. Para, né, para que vocês, a justiça boa, perfeita e agradável ao Senhor. Pode trocar a vontade por justiça. Se é de Deus, é justiça. Então, a gente precisa entender que quando ele estava falando isso, ele estava assim, cara, do governo de Deus. Então Deus fala, cara, antes de eu mandar para o momento, as coisas que eu penso das pessoas, porque Deus aí pensa algo da gente. Cara, Deus não quer que as pessoas morram, que as pessoas sofram, que as pessoas vivam no pecado. Deus não quer que as pessoas se entreguem às paixões da sua carne. Deus tem um plano para cada um, Deus tem um pensamento. A palavra fala, cara, eu sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor. O Senhor, ele tem um ideal a seu respeito. O Senhor, ele tem um plano para você. Então ele fala assim, cara, eu só vou trazer o aumento depois que as pessoas entrarem naquele que é o plano que eu tenho para elas. Depois que as pessoas andarem na minha vontade. Depois que aquilo que o meu coração se agrada for a forma de viver das pessoas. Cara, então eu começo a ver que, cara, só depende de mim. Eu começo a ver que Deus fala assim, cara, antes de vir o meu dia, a minha justiça precisa ser estabelecida. Ah, o mundo jaz no maligno. Amém, o mundo jaz no maligno. Mas nós andamos no Espírito. Nós temos, nós carregamos dentro de nós a justiça de Deus. E é essa igreja que vai trazer a justiça de Deus. E o problema é que nós fazemos as coisas na ordem inversa. A gente não traz a justiça de Deus, mas nós queremos que venha a manifestação do Senhor. Então a gente olha e fala, Deus, vem nesse lugar, Deus, se manifesta aqui, Deus, levanta essa igreja para transformar. E Deus fala, cara, primeiro a minha justiça precisa operar em vocês. Cara, a justiça de Deus precisa acontecer em primeiro lugar aqui dentro da igreja. Se nós temos a revelação, se nós temos um entendimento de quem é Deus, cara, nós somos responsáveis por disseminar isso, por impartir isso, né? Por impartir isso, por levar isso, por carregar essa semente. Cara, Deus colocou dentro da gente. Então, Deus está operando justiça dele dentro da gente. Então, Deus fala, cara, vamos começar a trazer a justiça para essa terra. A partir do momento que a justiça é estabelecida aqui na igreja, nós vamos estabelecer a justiça na nossa casa. Aí depois que todas as casas estão cheias da justiça, começa a ser o quê? Um bairro, uma cidade, um estado, um país, um continente e então o mundo inteiro. Mas vai começar hoje, aqui, com as pessoas que estão entendendo isso. E cara, se Deus traz para a gente uma revelação, Ele traz para a gente uma responsabilidade. Toda vez que Deus dá uma revelação, Deus te dá uma responsabilidade. Um dia Deus deu uma revelação para Adão. Falou, Adão, você não pode comer desta árvore. Eu coloquei essa árvore aqui, bem em evidência, para toda vez que você olhar para ela, você lembrar que dela você não pode comer. Então, a partir do momento que Deus deu para ele a revelação, Adão adquiriu uma responsabilidade de andar na revelação. A responsabilidade é andar na revelação. Então, a partir de agora, você é indesculpável quanto à justiça de Deus. Mas isso não é um peso, tá, gente? Pelo amor de Deus, Pai, desculpa, Deus. Eu vim aqui para ficar bem, agora estou saindo daqui mal, você vai fazer alguma coisa culpa minha. Não. É responsabilidade de, cara, a bola agora está com você. Tá? Mas eu estou falando assim, cara, antes a gente precisa trazer a justiça. Porque as coisas, elas têm uma ordem no reino dos céus. Ainda que não seja a ordem dessa terra, ainda que a lógica dos céus seja, e ela é diferente da ordem dessa terra. Então ele fala assim, cara, as coisas loucas são sábias para Deus. Não, cara, a nossa sabedoria que é loucura para o mundo. O pastor estava fazendo para ele, falou, cara, a lógica aí de Deus é um mundo que é ilógico, cara. Ô meu, quem que é maior, cara? Quem que é o Criador? Você acha que o mundo está certo e Deus está errado? Não, o mundo está errado e Deus está certo, pô. Então, a lógica humana, ela é diferente de Deus. E dentro da ideia de Deus, dentro do propósito, do plano de Deus, Deus fala, cara, funciona assim. Primeiro, vocês estabelecem a justiça. A justiça vem sempre em primeiro lugar. O governo de Deus vem sempre em primeiro lugar. Cara, em Ageu, no capítulo 1, é muito legal esse texto. E ele começa a falar assim, poxa, vocês plantam e não correm, tudo que vocês fazem dá errado e tal. E aí no versículo 4, ele fala assim, cara, é justo vocês estarem com a casa de vocês apaneladas e a casa do Senhor está em ruínas? Ele fala, cara, não vai dar certo se não começar do governo de Deus. Ele fala, cara, primeiro a minha casa. Constrói as ruínas que estão na minha casa. Então, ele fala assim, cara, estabelece primeiro a minha justiça. E depois vocês vão provar a minha bondade e depois vocês vão provar o meu poder. Então a gente está aqui orando, Deus dá poder, Deus dá poder. Deus fala, calma, cara, eu nem cheguei ainda na bondade. E eu nem cheguei na bondade porque está faltando você colocar primeiro a justiça. Foi igual Moisés. Quando Moisés andou na justiça de Deus, Deus primeiro mostrou para ele a bondade. Deus mostrou as costas, algo que sente isso agora. E depois, Deus mostrou o poder dele, cara. Foi primeiro assim. Primeiro é sempre a justiça. Primeiro, na ordem de Deus, tem que vir a justiça. Por quê? Porque a justiça, ela é o parâmetro da paz. A gente estava lendo aqui que antes, né, antes de vir o avivamento, vinha um tempo de paz. E tem que falar assim, cara, eu vou restaurar todas as coisas. A justiça é o fundamento da paz. Né? E como o Gui estava ministrando aqui, no capítulo 14 e no versículo 17 de Romanos, Romanos 14, 17 fala: o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas o reino dos céus é justiça, paz e alegria no Espírito. Olha só quem vem primeiro. Cara, é a justiça. Primeiro sempre vem a justiça. Primeiro é sempre a justiça. Primeiro é sempre a vontade de Deus. Primeiro é sempre o governo de Deus. Aí eu falo assim, cara, eu não vou cometer a gafe de falar isso fora, né? E eu falo que a justiça é só porque é uma tradução. Cara, eu procurei todas as traduções possíveis, todas as versões. Almeida, NVI, nova tradução da linguagem de hoje. Em todas, primeiro vem a justiça. Inclusive, na nova tradução da linguagem de hoje, ele fala assim: pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou bebida, mas, olha como ele chama a justiça aqui, de viver corretamente. Isso é justiça, tá vendo? Não é julgamento, cara, não é acusação. Não é Deus executando o pecador. Cara, Deus não faz isso. Se Deus executasse o pecador, meu irmão, não estaríamos aqui. Principalmente eu. Eu já tinha sido fulminado ontem à noite. Brincadeira, quando eu nasci já. Já nasci no pecado, irmão. Sou muito pecador, cara. Então a gente vai entender que é viver corretamente na sua cara. Primeiro viva corretamente. Cara, antes de você apanelar a sua casa, vai lá e repara a ruína da casa do Senhor. Então a gente quer ter uma casa panelada, só que a casa do Senhor está em ruínas, a justiça de Deus está em ruínas. Cara, não rola, não dá certo, não acontece. E o que Deus está falando aqui, ele traz ensinamento, não para te acusar, tipo, você, Jorge, você deixou a minha casa em ruínas. Não é isso, não é acusação. Deus está explicando, Jorge, cara, não tenta panelar sua casa antes de construir, porque você vai perder seu tempo. Deus quer só otimizar a nossa vida, meu irmão. Então ele está falando assim, cara, primeiro é a minha justiça. Primeiro é a minha vontade. Então eu começo a entender que eu não consigo estabelecer um reino sem primeiro vir uma justiça. A justiça vai ser a base do reino. Cara, todo reino, existe uma regência nele pelas leis que ele tem. É igual o nosso Brasil, cara. Quem rege o Brasil? A gente tem uma constituição, cara. A gente tem um código penal, a gente tem. Cara, quer falar de lei? O Brasil é o lugar certo, tem uma penca, tem um monte. Quem faz direito aqui fez. Todo mundo fez errado, olha uma piada boa aí. Mas, cara, é lei, é código, código do consumidor, lei de não sei o que, e falta. Não tem nem lei para aquele digital cibernético, né, João? Ainda falta, é tanta lei a gente ainda não tem, meu. Como é que os americanos conseguem fazer? Quantos artigos são ali? 18? 18 para você que gosta dessas leis. Constituição americana tem quantos artigos? 18, né? Como é que os caras conseguiram há 1500 anos atrás fazer uma lei mais simples que a nossa que foi feita em 88, cara? Não sei, meu. Que é uma coisa errada nisso. Mas todo estatuto, toda lei, toda justiça, ela que é o fundamento para que o reino caminhe. Então Deus fala, cara, vamos começar aonde? Na justiça. Então Deus fala assim, cara, antes de mais nada, restaura a justiça. E esse é o nosso chamado para esses dias. Esse é o chamado da igreja do Senhor. Cara, nós temos que restaurar a vontade de Deus. Quando nós falarmos, nós temos que falar da vontade de Deus. Quando nós pregarmos, e graças a Deus eu tenho esse privilégio, cara, isso é muito de Deus, de poder estar ministrando aqui, eu tenho que falar da justiça de Deus. Cara, quando você estiver evangelizando alguém, cara, fale da justiça de Deus. Cara, quando você estiver no seu tempo de adoração, fale da justiça de Deus. Respire a justiça de Deus. Porque é essa igreja. São os filhos que vão estabelecer a justiça de Deus. Então a gente fala, Senhor, que venha o teu reino. A gente chora, oh Senhor, que venha o teu reino. Cara, primeiro tem que ser feito a vontade aqui na terra como é no céu. É isso que precede o reino. É isso que vem antes do reino. Nesse mesmo capítulo 2 de Joel, nos versículos 12 e 13, fala assim: e o Senhor diz, mas agora voltem para mim com todo o seu coração, jejuando, chorando e se lamentando em sinal de arrependimento. Não rasguem as suas roupas, mas sim o coração. Cara, ele está chamando os caras de volta. Ele fala: cara, vamos voltar para a justiça. Voltem para mim. Voltem para mim. Então você estava assim: cara, agora vocês vão ter que voltar para mim. É porque eles não estavam em Deus. Fala: cara, eu quero trazer um reino, eu quero manifestar coisas, eu quero primeiro pacificar as coisas, mas antes vocês têm que voltar para mim. É assim que essa igreja vai restaurar, cara. É assim que a gente vai consertar o mundo, voltando para Deus, voltando para os céus, cara. Meu, não dá mais tempo. Oh, gente, assim, ó, eu quero de coração que vocês não fiquem chateados com nada que eu falo. Se eu ficar, eu já peço de antemão perdão para vocês, mas eu só posso falar daquilo que eu creio. Então, se eu te chatear, me perdoe de coração, que pode me provar no fim do culto, de verdade. Mas, cara, não dá mais tempo de ficar orando pelas nossas coisas. Cara, a gente passa horas e horas orando e pedindo bênçãos, coisas materiais. Cara, assim, eu não estou pregando assim, não ter coisas materiais, não há nenhum pecado nisso. Mas o problema não é nós termos coisas, mas quando as coisas têm a gente. E às vezes as coisas têm a gente, porque até o foco da nossa oração são coisas. Gente, só assim para começar, pessoas são mais importantes do que coisas. A gente ora mais por coisas do que por pessoas. A gente ora mais por nós do que pelo reino dos céus. Cara, a igreja precisa restaurar isso. É isso que eu estou falando assim: cara, rasga o coração de vocês e volta para mim. Jejua, chora, ora e lamenta. É assim que a gente vai trazer a justiça de Deus, cara. Meu, o que vai trazer a justiça de Deus não é ter eu ter um carro novo. Nada contra, gente, você pode ter seu carro novo. Mas, conselho de amigo, cara, quando você for orar, gasta tempo pedindo para ver a justiça de Deus. Gasta tempo pedindo para Deus te ensinar, para Deus te tratar. Eu estou fazendo uma oração esses dias e tem sido uma das orações mais bens na minha vida, quando Deus me mata. Pega para Deus te matar, cara. Fala: Deus me mata para mim mesmo, calma. Deus me mata para mim mesmo. Deus me mata para as coisas da minha carne. Deus me mata para essa terra. Deus me mata para os meus sentimentos, cara. Porque às vezes os nossos sentimentos, eles nos roubam da glória de Deus, cara. Um dia o Júlio estava ministrando isso no fim de semana e falou: cara, a gente quer andar com Deus. E aí a gente fala assim: Senhor, eu quero andar contigo. Então Deus olha para a gente e fala assim: beleza, cara, só para você andar comigo, eu vou ter que te matar, cara. Você não vai conseguir ficar vivo perto de mim, porque eu sou muito santo. A minha santidade te mata, a minha glória te mata. Então Deus fala assim: ó, vou te ensinar o caminho para você andar comigo. Porque ou você vem andar comigo, aí você morre. Ou primeiro você morre, e depois que você morrer, você pode andar comigo para sempre. Cara, então eu quero morrer para poder andar com Deus. E eu falo assim: nossa, que texto maluco. E, inclusive, esse eu estava lendo um texto, acho que é em Romanos, e fala assim que a morte não tem poder sobre Jesus, porque Jesus já morreu uma vez. Então todo mundo que morre uma vez, a morte perde poder sobre você. Então quando eu morrer para mim mesmo, cara, nada mais pode me afetar, eu sou só de Deus, porque eu já morri. Quando o diabo vem alguma coisa, eu falo assim: mano, já era, já morri, mano. Não tenta me matar, já estou morto. Porque as pessoas, cara, um homem morto ele não sente nada. Um homem morto ele não sente ofensa. Um homem morto ele não sente raiva. Olha que bênção, cara, aí a gente pode começar a andar com Deus. É por isso que Deus fala: cara, morre, aí você vem andar comigo. E o que Deus está falando assim para eles: olha, vocês voltem para mim com o seu coração, jejuando, chorando, lamentando. Rasguem, não roupas, mas o coração. Deus estava assim: cara, morre aí. E aí você vai conseguir andar comigo. E aí você vai conseguir trazer a minha justiça. Aí você volta para mim. Cara, esse tem que ser o clamor da igreja. Meu irmão, o pessoal da antiga vai lembrar dessa. Agora, meu irmão, a ordem de Deus é caixão e vela preta, meu irmão. Nas antigas lembranças, você fala assim: vixe, meu, caixão e vela preta. É isso, cara. A ordem de Deus é essa pra gente agora, cara. Vamos restaurar, vamos consertar as ruínas. Cara, vamos voltar. E em João, no capítulo 16, eu vou ler para vocês os versículos 8 e 10. Que é muito legal a gente entender a importância da nossa morte pro Porque se você é ação, mas por que, que a gente tem que morrer para estabelecer a justiça? João no capítulo 16, no versículo 8, ele fala assim: quando o Espírito vier, ele convencerá as pessoas do mundo do pecado, da justiça e do juízo. E é legal porque aqui nessa versão, quando ele fala justiça, ele fala assim: que o auxiliador convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado. Então eu vou sobre o pecado. Aí quando ele fala justiça, ele fala do que é direito e justo. Tá vendo? Justiça é aquilo que é certo. E aí depois ele fala especificamente da justiça, ele fala assim: as pessoas, elas não conhecem a justiça, elas estão erradas ao respeito do que é direito e justo. Por quê? Porque eu vou para o Pai e elas não me verão. Então Jesus fala assim: cara, eu preciso ir, porque ele estava falando assim nos versículos anteriores. Ele diz: olha, quando eu falo que eu vou partir, vocês ficam tristes, mas eu preciso ir para que venha o Consolador. Se eu ficar aqui com vocês, o Espírito Santo não vai vir. E é o Espírito Santo que vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque vocês não creem. Do juízo, porque o Deus desse mundo, esse mundo já está condenado. E da justiça, por quê? Porque eu não estou aqui. Então, quando ele fala do Espírito Santo convencer da justiça, porque ele não está aqui, ele fala: olha, enquanto eu estou aqui com vocês, eu consigo mostrar para vocês aquilo que é certo. Mas, se eu não estiver aqui, alguém precisa mostrar para vocês continuarem andando na revelação da justiça. E esse cara é o Espírito Santo. Então, o que me faz ficar na justiça de Deus é o Espírito Santo. E se eu não me encho do Espírito Santo, logo eu não consigo andar na justiça. E para que eu me encha do Espírito Santo, logo eu tenho que morrer para a minha carne. Cara, eu preciso morrer para mim mesmo, para que eu possa me encher do Espírito Santo. Cara, quando eu choro, quando eu me arrependo, quando eu me lamento, quando eu coloco pano de saco, se eu raspar minha cabeça, se eu jogar cinta na minha cabeça, se eu sacrificar algum animal, a coisa mais importante é o resultado disso, que é o Espírito Santo entrando em mim. Isso tem que ser uma operação, isso tem que ser o Espírito Santo, ele atuando em nós, isso tem que ser o Espírito Santo reestabelecendo em nós as coisas do céu, a justiça de Deus. Você só vai entender a justiça de Deus através do seu relacionamento com o Espírito Santo. Cara, só uma igreja cheia do Espírito Santo pode estabelecer a justiça de Deus e manifestar o reino. Amém. Cara, ser cheio do Espírito tem que ser a marca da igreja. É a evidência de Deus na igreja, é uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo é a pessoa que Jesus deixou para trazer a verdade do céu para a gente, cara, se nós somos a igreja do céu, o Espírito Santo tem que estar aqui. Se eu sou um homem do céu, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. Tem um versículo muito legal que é em Efésios, no capítulo 5, no versículo 18. E ele fala assim: que nós não devemos nos embriagar com o vinho onde existe dissolução, onde existe a contenda, mas que nós temos que nos encher do Espírito Santo. A expressão que a Bíblia usa é: enchei-vos do Espírito Santo. E existe no grego, gente, eu não sou estudante, tá? Eu aprendi isso ouvindo alguém pregar. E aí eu falei: cara, eu preciso entender melhor isso. E eu fui procurar quem manja do grego, fui falar com a Ana. Porque a primeira parte da Bíblia, do Antigo Testamento, ele é escrito em hebraico e aramaico. E a segunda parte da Bíblia, que é o Novo Testamento, ela é escrita em grego, né? E existe uma palavra que é esse encheios do Espírito. Esse encheios é uma palavra que é o... Participo presente passivo. Não, mas para pleroso, como é que chama? Não, eu não lembro. Pleroustomai, eu não lembro. Pleroustomai, cara. Olha que palavra top. Então, se você, cara, pleroustomai do Espírito. Vai, mano, isso é top. E há um tempo, isso, por que eu estou falando isso? Porque é um verbo. Então, o encheios no português é um modo imperativo, né? Imperativo. É um imperativo, é uma ordem. Então, se você, cara, enchei-vos do Espírito. Então, cara, é como se você fosse pensar, mano, enchei-vos do Espírito. Cara, vamos pegar. Isso aqui é o Espírito, eu vou. Eu vou derramar sobre mim e eu me encho. Vou pegar, cumprir a palavra de Deus. Porém, Essa palavra, na verdade, ela não está no imperativo. Se você fosse um estudante de grego, ou se você falasse a língua grega, e alguém falasse para você, ele não falaria o enchei-vos. Não era imperativo. É um outro modo que se chama... O tempo lá, verbal? Não, é imperativo, mas passivo. Né? Imperativo na voz ativa, é, na voz média? É, na voz média, um negócio meio doido. É imperativo passivo na voz média. Óbvio, tá óbvio. O que significa isso? Não sei. Brincadeira. Gente, para vocês entenderem, essa palavra, ela está traduzida como enchemos do Espírito, porque esse tempo verbal não existe no português. Eu não consigo trazer isso para a realidade portuguesa. Olha que difícil que é traduzir a Bíblia. Porque não existe, essa palavra não existe no português. Então, o sentido mais próximo que eles deram é encheios. Mas, na verdade, essa palavra, esse tempo verbal, ele dá uma ideia de uma ação que nunca para. Então, quando ele fala assim, encheios, ele fala assim, cara, você vai pegar o Espírito Santo e você vai encher, e vai continuar enchendo, e vai continuar enchendo, e não vai parar de encher, e vai continuar enchendo por toda a eternidade, cara. Não vai ter frio, você vai sempre, é algo perpétuo, é algo para sempre. Sempre se encha do Espírito Santo. E até ela falou assim, cara, não existe tradução, isso tem que ser explicado. Então quando ele fala assim, cara, se encha do Espírito, eu falo assim, cara, não é se encha hoje. Não é assim. Fala opinião. Vai se enchendo. Vai se enchendo. Cara, e se encha hoje, continue se enchendo. E depois que você se encher, sabe o que você faz? Você continua se enchendo. Cara, então ele fala, mano, não vá pro vinho. Não vá para as coisas. É por isso que eu falo, cara, não perca tempo orando por coisas dessa terra. Não perde tempo com isso, cara. Isso aí é o vinho. No vinho só existe contenda e dissolução. Vinho dessa terra, que tem o rio de Deus, que é outra coisa. Mas, cara, se enche do Espírito e continue se enchendo. E vai se enchendo. Cara, essa é a ordem de Deus para a nossa igreja. Essa é a ordem de Deus para esses dias. Essa é a ordem de Deus para mim e para você. Cara, você quer trazer o reino? Você quer estabelecer a justiça? Cara, é só se enchendo do Espírito Santo. Mata a carne e se enche do Espírito. Gente, eu estou falando para você. Esquece qualquer ministério, cara. Esquece o ministério, cara. Eita, só estou falando bobagem, né? Esquece o ministério, cara. Ah, porque a minha função, porque o meu título, cara, se encha do Espírito. Hoje, cara, se tem uma coisa que eu tenho entendido na minha vida, é que eu preciso me encher do Espírito Santo, cara. Eu não tenho vontade de fazer outra coisa, cara. Cara, não quis respeito das coisas. Ah, não, vamos. Os caras do louvor estão me amando, cara. Porque a gente chega aqui na reunião, gente, ensaio do louvor. O que a gente faz no ensaio do louvor? Vamos encher do Espírito Santo aqui, cara. Nem ensaia mais, cara. E, meu. Vamos juntar, cara, vamos juntar pra quê, cara? Vamos juntar pra encher do Espírito Santo. Cara, esquece o ministério, cara. Ah, mas eu tenho que fazer, não, o que você tem que fazer é se encher do Espírito Santo, cara. Glória a Deus. O resto é vinho. O que não é Espírito Santo é vinho nessa terra, cara. Chapa, cara. Chapa de dia, chapa de noite. E posso falar, é paralelo. Você quer morrer, fala assim, ah, mas eu preciso morrer pra chapa, pra me encher do Espírito. Cara, quando você se encher do Espírito, você vai morrer. Você vai morrer. Porque quando você estiver na presença de Deus, Deus vai começar a falar para você. E eu vou falar, cara, você tem que morrer para isso. Jorginho, é isso aqui, isso aqui que você tem que deixar de lado, cara. Então, sabe a Jace? Não, tô brincando. Sabe a Jace? Que é uma bênção, chava com ela. É isso, cara. Você vai terminar. Mas outra coisa, você fala assim, cara, é isso que tem que deixar. Cara, é isso que tem que morrer. Cara, é a sua arrogância, cara, é o seu orgulho. Cara, é o seu sonho ministerial. Sabia que às vezes que a gente tem que morrer pro nosso sonho ministerial? Cara, eu sou de uma geração que o auge do ministério de uma pessoa se chamava gravar no CD. Eu sou dessa galera. E, meu, eu acho que é por isso que eu vou na ponte e trazer tem tanto CD, cara. Porque todo mundo recebia essa palavra. Cara, você vai gravar um CD. Eu acho que é por isso que eu vou na ponte, cara. Tem uma penca. Fora os paralelos ali na rua. Tem uns irmãos ali abençoados. Essa água aqui. E eu vim dessa época, cara. Mano, posso falar? Esquece o CD que você tem que gravar, cara. Chapa. Cara, se o Espírito Santo quiser que você gravar um CD, cara, você vai gravar. Aquele que é o plano de Deus pra sua vida vai acontecer. Você não precisa brigar por causa dele. O Zelinho falou, cara, uma vez, Eu tava doidão, eu tava no meio do mato orando. E aí a galera falou assim, esses dias, aí eu falei assim, eu falo esses dias, mas na verdade isso aconteceu faz 7 anos. Eu falei assim, cara, esses dias eu tava orando e eu tava correndo no mato e gritando, Senhor, me usa, cara. Esse é o cara mais xarope que eu já vi na vida, né, cara? Ele é muito xarope, mano. Imagina um cara no meio do mato gritando, correndo, Senhor, me usa. Nossa, cara, esse cara é doido, né? E ele chega, irmão, se as pessoas começarem a falar que você tá esquisito, que você tá doido, que você tá meio anormal, fica tranquilo, cara. Isso é de Deus, isso é bênção. Uma pessoa, se a pessoa estiver te estranhando, você tá no caminho certo. Porque a gente tem que ser estranho mesmo pro mundo. E aí porque eu tava correndo e gritando, Senhor, me usa, me usa, me usa. Aí Deus falou pra ele e falou assim, cara, você não precisa orar pra eu te usar. Eu vou te usar. Irmão, com o plano de Deus pra sua vida, fique tranquilo, cara. Se Deus falou que é o plano, você só tem que se preocupar em ficar no plano dele. Mas é ele que vai concretizar o plano. Deus tem um plano. Cara, é só você não sair do plano. Porque se você sai do plano, Deus tem que fazer um outro plano só para te trazer pro primeiro plano. Fica no plano dele. E ele falou assim, cara, você não precisa se preocupar, eu vou te usar. Você não tem que orar para eu te usar. Você tem que orar para você não me usar. Aí foi que ele ficou 3 dias chorando seguido depois dessa. Cara, e é isso. Eu tenho que voltar para o ministério e perguntar, Senhor, eu quero o Senhor, eu quero morrer, para que o dia que eu chegar lá nesse ministério eu não te use. Para que eu não te use agora, para que eu não chegue à sua presença e me prostre aos seus pés com algum interesse escuso, sujo, podre e meu. Mas Senhor, cara, eu só quero a tua justiça. Meu irmão, você acha que é justo, cara? Meu irmão, você acha que é justo a gente orar, Senhor? A panela que é a minha casa, enche aqui a minha casa. Cara, isso não é justo. Isso não é justo. A casa de Deus em ruínas, cara. Cara, não é justo eu ficar, Senhor, me dá esse ministério aqui. Eu quero. Glória a mim. Glória a eu. Cara, não é justo. Enquanto a justiça de Deus não está aqui. Por que eu quero um ministério se não tem justiça de Deus, cara? Sabe o que é um ministério bem sucedido sem justiça de Deus? É o que o pastor Edu pregou, cara, uma casa na areia. Cara, não tem justiça de Deus, não tem fundamento para o teu ministério. É loucura, cara. É loucura. Eu pedi coisas para mim e Deus não tem a casa dele estabelecida, cara. Não tem fundamento, é casa na areia. Eu tô só morrendo. Eu tô só morrendo para as verdades de Deus vivendo para mim, quando eu tenho que morrer para mim para viver as verdades de Deus. É por isso que Deus apregou uma santa convocação. Prometo que eu vou ler esse versículo aqui, a gente acaba. Nos versículos 15 a 18, desse mesmo capítulo 2 de Joel, ele fala assim: toquem as trombetas no monte Sião, anunciem um dia santo de jejum e convoquem o povo para se reunir no templo. Reúnam todo o povo e mandem que ele se purifique. Cara, é isso. Amém. É assim que a gente vai trazer esse reino, cara. É assim que a gente vai trazer a justiça. Glória a Deus. É assim, cara. A gente tem que se purificar, cara. A gente tem que se reunir no tempo, cara. A gente tem que voltar pro Senhor. Não adianta criar um reino sem ter a justiça. Eu não vou conseguir colocar a justiça se eu não estiver cheio do Espírito Santo. É assim que eu me encho, cara. Eu tenho que me voltar pro Senhor. Com o Yuri, aliás, cara, prazer ter o Yuri aqui. vim diretamente do Rio. Mas, cara, eu falava pra vocês, cara, até os cariocas Jesus ama, cara. Deus alcançou esse cara no Rio de Janeiro, cara. Deus não é bom demais. Eu tava falando com ele ontem, eu falei, cara, tem um cara na Bíblia que Deus chama de Senhor. Cara, você acredita que nós temos senhores que não é Deus? Meu, é inacreditável isso. Um homem pode ter um Senhor que não é Deus. E ele fala assim, cara, vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e vocês não podem servir a Mamon. Cara, Mamon é senhor de homens. E sabe o que é? E sabe qual é a relação de senhor e escravo? O senhor tem um escravo. Cara, nada pode ter a gente. E assim, ó, meu irmão. O diabo, ele segue o nosso entendimento. Ele segue o entendimento. Se possível, até dos escolhidos. Ele engana. Então ele pensa assim, não, cara, mas não é o dinheiro que me tem, eu sou ostentação. Eu não acendo, eu não ando de camada amarela acendendo um charuto com nota de 100 dólares. Eu não faço isso. Mas, cara, quando eu venho para o Senhor, o meu coração está nisso. É muito sutil, cara, a gente não percebe. E a gente fala assim, cara, olha, gente, pelo amor de Deus, se alguém ficar chateado, me perdoa, tá? Se quiser conversar comigo, eu já estou te pedindo perdão antes, mas a gente olha junto e eu te peço perdão de novo. Mas, cara, eu não posso falar senão do que eu creio. Anuncie um dia santo de jejum. Convoque o povo para se reunir no templo. Reúnam todo o povo e mande que eles se purifiquem. Que venham todos, velhos, crianças, as criancinhas de peito. Que os recém-casados saiam de casa e venham ao templo também. Sabe o que ele está falando, cara? Do cara, assim, mano, você que está na sua lua de mel, cara, sai disso e vem para cá. Cara, é um outro nível de justiça que Deus está estabelecendo aqui. Vocês entendem isso? É, existe um nível de justiça que é quando a gente cumpre a lei e a gente faz aquilo que é legítimo. Então você fala assim, cara, legal, ó, eu vou aqui e eu tenho o dízimo, então eu vou lá e dou meus 10%. E eu vou lá e pago no frete. Cara, eu não transei antes do meu casamento. Então, cara, cumpri a lei. Cara, isso é bênção. Glória a Deus por isso. Você está cumprindo a lei. Só que a gente estava até falando disso ontem no coração novo. Eu acho que é Lucas no capítulo 5, Jesus fala assim, cara, Mateus 5, perdão. Ele fala, cara, se a sua justiça não exceder a justiça do fariseu, sabe o que é isso? Sabe o que é? Você fala assim, cara, o fariseu, ele é o cara que cumpre a lei, ele é o cara que observa a lei e anda na lei. Então o fariseu, o cara fala assim, cara, eu vou fazer aquilo, tudo que eu posso fazer, tranquilamente. Ele fala, cara, se a sua justiça não for maior do que a deles, você não vai entrar no reino dos céus. Ele fala assim, cara, se você não abrir mão do que é legítimo, cara, você quer me ter, você quer ter o céu, você quer as minhas coisas, cara, então você tem que abrir mão do que é legítimo. Já não é mais assim, eu abro mão do pecado. Gente, abrir mão do pecado não é abrir mão. Cara, não estar no pecado é bom pra você, cara. Você não tá ofertando nada pra Deus em um pecado. De verdade. Desculpa aí, irmão, mas você não tá ofertando nada pra Deus. Oferta é aquilo que te dói. Não pecado é bom pra você. Deus fala assim, cara, você que tá casado aí, você que tá disputando seu prazer legítimo, abra mão do que é legítimo. Isso é um nazireu, cara. Esse é o voto do Nazireu. O Nazireu era o cara que abriu a mão daquilo que era legítimo. Então olha o nível de santidade que Deus está chamando a gente para andar, cara. Olha o convite de Deus. Ele falou assim, cara, você aí casado, sai da sua casa e vem aqui pro templo chapar. Vem aqui pro templo se arrepender, vem aqui pro templo ir buscar. E ele fala, e vocês sacerdotes que servem a Deus no pátio do templo, chore. Cara, a igreja precisa chorar. Nós somos sacerdotes de Deus. Cara, não é tempo da gente pedir pra gente, é tempo da gente chorar, cara. A gente precisa chorar para que venha a justiça de Deus, cara. Então eu posso falar para você, cara, se você falar assim, ah não, mas meu governo em Deus não é de chorar, cara, eu tô falando, Deus tá falando aqui para você chorar, cara, começa a chorar. Ah, mas eu não consigo chorar, cara, não sei, dá uma mordida no braço, cara, joga água no olho, mas começa a chorar, cara. Enfia o dedo assim no olho, certeza que vai ser um monte de lágrima aí, cara. Mas, cara, Deus tá falando assim, meu, vem chorar, cara, vem se arrepender, cara, vem me buscar, cara, vem sentir o Espírito. E ele fala assim, aí vocês oram, e vocês choram e oram assim, ó Deus, não castiga o seu povo, ó, nós tem que, a gente tem que começar a interceder pela nossa nação, cara. Não é mais para você orar por você, começa a orar pela nação. É isso que vai trazer o reino, cara, não são as suas coisas. E ele fala assim, chore pela nação, ó Deus, não castiga o teu povo, não os humilhe diante dos outros povos, para que eles caçoem de nós e pergunte, onde está o seu Deus? E então, o Senhor mostrou o seu grande amor para com a sua terra. E teve pena do seu povo. Cara, aí vem a compaixão de Deus. Posso falar, cara? Eu, assim, ó. É a igreja que vai trazer a justiça de Deus. É a gente que vai trazer o governo de Deus. Mas não é forçando, cara. Você não vai enfiar isso na goela de ninguém. Você não vai pegar, não vai ter que sair uma lei. Ah, cara, vamos botar nesse cara aqui que é crente e esse cara vai fazer uma lei. Todo mundo tem que virar crente, quem não for crente vai pra cadeira elétrica. Cara, que bobagem isso. Que absurdo, cara. Que loucura, que doença. Deus não tá nisso não, bicho. Isso é plano de Satanás, cara. Deus não tá nisso, cara. Mas sabe como é que estabelece o reino, cara? Chorando, orando. Você que vai estabelecer a justiça de Deus. Mas não é querendo ser melhor do que ninguém, não é que... Cara, apenas ora e chora. Apenas ora e chora. Eu entendo que Deus está querendo levantar a gente de uma forma diferente. Deus quer fazer da gente a igreja que chora. A igreja que está nos pés dele. É como diz aquela canção, cara, o lugar mais alto que eu quero estar é aos seus pés. Cara, não existe um lugar melhor para a gente estar do que aos pés do Senhor. Não existe um outro jeito de nós estabelecermos a justiça, cara. Se não nós orarmos, cara. Ora para que venha a justiça. Mas, Senhor, opera a justiça. Opera a justiça aqui, Deus tem que ter corrupção, cara. Sabe o que tem que fazer? Ora para que opere a justiça, cara. Começando em você, cara. Você vai ver, cara, tem muita coisa para essa justiça superar aí dentro de você, cara. Tem muita coisa para essa justiça superar em mim, cara. Cara, eu vou pra vocês, meu. Para ver na presença de Deus. Daqui a pouco você vai ver como eu sou podre, irmão. Cara, eu sou muito sujo. Eu sou muito pecador, cara. E é por isso que eu amo Deus, cara, tanto. Eu descobri que eu não preciso ter medo de falar que eu amo Deus tanto, mesmo sendo pecador. Porque a palavra fala que aquele que ama muito é porque ele foi muito perdoado. Então, cara, eu acho que eu tenho que ser o cara que mais ama Deus. Porque eu sou o maior pecador, cara. E é isso, cara. É isso que vai trazer o avivamento. Começa ali. E depois de todas essas coisas. Então eu quero convidar você, meu irmão. Pra você chorar agora. Cara, a gente precisa se purificar. E quando eu falo de a gente se purificar, não quer dizer que a gente vai ser um super santo. Cara, se purificar não é você nunca pecar, mas é você se arrepender todos os dias. Essa é a purificação. A santidade, né, Yuri? A santidade, cara, não é você nunca se sujar. A santidade é você se lavar todo dia. Amém. Então, em nome de Jesus, meu irmão, comece a orar aí a Deus. Eu não tenho nada para fazer por você, cara, agora. Agora você e ele, agora a nossa igreja e ele. Thank you. nada além de ti. Enche. Pensa nisso, cara. Ora por isso. Espírito Santo ele não vai desistir, fica tranquilo. Se você desistir agora no culto, fala, só acaba logo o culto e tá bom. Você pode desistir, mas o Espírito Santo não vai desistir dessa palavra, tenho certeza, cara. Tenho certeza disso. Ele não vai desistir. Eu te convido, cara, te proponho. Cara, vai à sua casa, na sua casa, deita sobre isso, pensa. Ora, chora. Chama o Espírito Santo. Cara, você vai entender isso que ele está falando. E sabe o que é o mais duro, cara? Se a gente entender isso, se a gente entender o que é essa vida no Espírito, porque aí você vai falar assim, e eu vou para você, a vida, o relacionamento com o Espírito Santo, voltar para Ele, isso nos leva a estabelecer a justiça. Se você lá depois na sua casa, lá em Gálatas, no capítulo 5, ele começa a falar do fruto do Espírito. Então ele começa a falar de coisas na nossa vida que vão nascer a partir do momento que a gente se relaciona com o Espírito Santo. Então ele é o fruto, ele é resultado do relacionamento. Então ele começa a falar assim, cara, quando você se relaciona com o Espírito, isso vai produzir em você amor, vai produzir em você longanimidade, vai produzir em você temperança. Cara, é assim que a gente manifesta, é assim que a gente estabelece a justiça de Deus. Com amor, com longanimidade, com benignidade, com temperança. É assim que a gente estabelece o reino. Por isso que é o Espírito. Amém, irmãos. Em nome de Jesus, antes da gente encerrar aqui o culto, vamos agora para uma outra mensagem, que é a mensagem das ofertas. Não, brincadeira, não tem mensagem das ofertas. Mas se você entende o que é esse princípio, falando de ofertas, eu estava ouvindo o Lisemino e ele falou assim, cara, quando eu dou meu dízimo, eu dou mais do que 10%, só para minha justiça exceder a do fariseu. Nem que seja 11%, só para ser maior que a dele. Mas são princípios, cara. Oferta é princípio. Dízimo é princípio. Primícia é princípio. Cara, se você entende o que é essa aliança, se você entende o que é essa honra, se você entende o que é essa fidelidade, se você entende o que é essa gratidão, se você quer desfrutar disso, porque eu vou falar pra você, se eu estava vendo um vídeo, mandaram pra mim, era um pastor, falando sobre dízimo, e ele começava a falar sobre a importância de contribuir, ele falou assim, cara, a igreja não precisa de contribuição. Mas quando você entende isso, você começa a andar nessa verdade. Ou você, cara, isso aqui que você está fazendo não é para a igreja, cara. Isso é para você. Ofertar, dizimar, primiciar, cara, diz respeito à sua vida. Isso vai gerar coisa na sua vida. Cara, Deus não precisa do dinheiro. O valor em si, Deus não precisa. Um dia, Jesus estava sentado do lado aqui, ó, desse gasofilaço, dessa cestinha. E Jesus estava vendo, cara, Jesus era muito doido, cara. Muito estranho, né? Imagina você ofertar e tem um cara olhando quanto você coloca. Jesus é totalmente antiético, né? Na verdade, não. O mundo é antiético. Jesus era ético demais. Então, na ética de Jesus, ele estava olhando. E veio todo mundo contribuir. Aí veio uma tiazinha assim, colocou duas moedas. Aí Jesus chamou assim, pô, vem cá. Tá vendo essa aqui? Ela colocou as duas moedas. Cara, foi a maior receita que entrou hoje. Doido, né, cara? Por quê? Porque fala de um coração. Porque falava daquela mulher. Então, se você entende, cara, se mova nisso. Amém? Dá aqui os recadinhos antes da gente acabar. Nós estamos tendo aí nossos cultos online, gente. Os cultos online são muito.